mais um varal. Invisível no bairro que mora, não volta pra casa, pois é tratado como animal. Descalço na rua, fuma pra esquecer o frio, fuma pra esquecer a dor, fuma pra esquecer a fome. Só mais um nóia sem nome, fuma pra esquecer o desgosto. Só mais um nóia sem rosto, sabe que morre aos poucos, mas vai viver pra quê? Dormi no papelão, apanhar de polícia. Julguei na presente a solução, onde enviar a justiça. Recebe um olhar de desprezo e de nojo, rebate com olhar de socorro. São várias histórias iguais em diferentes morros. Ele luta, ele quer sair do buraco, mas ninguém estende a mão. Por baixo da pele ferida e o cheiro ruim existe o coração. Desliga a TV e vai na Cracolândia ver de perto se é legal. The Walking Dead da vida real, aonde a maioria das vezes o personagem principal não tem final feliz, acaba em um funeral. Saiba dizer não, uma solução. Ainda existe vida e esperança, vamos manter a corrente, a união. Juntos somos fortes, um suporte contra a morte, sempre na fé e não na sorte. Saiba dizer não, uma solução. Ainda existe vida e esperança, vamos manter a corrente, a união. Juntos somos fortes, um suporte contra a morte, sempre na fé e não na sorte. Quantas pessoas se perdem por uma escolha mal tomada? É, fazer de tudo, aceitam de tudo pra não ser careta, manter a aparência por status, vira o que não é. Se entrega ao mau caminho, ele é quase sem volta. Fatal, mortal por apenas uma prova. É bom, é bom. A brisa até agrada, até daquele aparente. Mente mais forte é a brecha pra morte e acaba não sobrando nada. Força vira dependência. Sorrisos, rios de lágrimas, tranquilidade vira desespero. União de família, tensão e desgraça. É triste ver pais de famílias perdendo seus dias. Mulheres sem perspectiva, histórias de vida que o povo prefere fingir que não vê e escolhe não escutar. A bandeira é ordem e progresso, mas só vejo retrocesso. Batalha por egg, bagunça o que realmente é certo. Deixam encoberto, preferem ignorar. Mas vai mudar. Existe a fé e quando se tem esperança também a mudança. Podemos nos movimentar, formando uma corrente, todos de coração, ação. Podemos mudar o mundo, amor é tudo, nada é maior que o poder da oração. Saiba dizer não, há uma solução. Ainda existe vida e esperança, vamos manter a corrente, a união. Juntos somos fortes, um suporte contra a morte, sempre na fé e não na sorte. Saiba dizer não, há uma solução. Ainda existe vida e esperança, vamos manter a corrente, a união. Juntos somos fortes, um suporte contra a morte, sempre na fé e não na sorte. Sem brilho no olhar, maltrapilho no andar. Deu mil e deixou de dominar e começou a te usar. Sem bagagem, sem passagem, sem trem, sem trilho. Pés descalços, dedo queimado, sem massagem. Andarilho, craque sem bolo, Pelé saiu de cena faz tempo. Neymar não faz a cabeça do brasileiro no momento. No relento, moleque de seja se envolveu. Na pipa de uma viagem sem volta, não voltou. Disneylândia não, Cracolândia diversão. Desprezo, depressão, desemprego, retaliação. Sem saída, desapego, perdeu o medo, exploração. Na terra isqueiro, pega parceiro, cachimbo lindo, caixão. Redução da povoação, sem duração. Morre sem apoio e com as costas a população. Uns querem, uns não. Coração, recuperação, fissura, aflição. Doçura, morte, conclusão.